A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria vamos dar continuidade à nossa devocional diária. E para iniciar, eu transmito uma mensagem que nos foi enviada pela manhã pelo irmão França de São José dos Campos, dizendo bom dia. Que Deus abra as janelas do céu e derrame suas bênçãos, saúde, alegria, amor sobre a nossa vida, sobre a nossa família e também no ministério. Que Deus o abençoe também poderosamente. O capítulo 35 de Gênesis trata com a volta a Betel por parte de Jacó e sua família. Diz assim o texto: Eis que Deus falou a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas, como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e, enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El Betel, ou El Bet El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado Alon Bacute, Carvalho das Lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó, quando esse regressava de Padã-Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda essa região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação, e passou a chamar Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel, a partir do 16. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efratá, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E enquanto padecia tentando dar à luz, a parteira encorajou: "Não temas, um filho saudável terás." No momento em que estava prestes a deixar essa vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, ou Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre o seu túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. A relação dos filhos de Jacó, no versículo 22 a 26. No tempo em que Raquel habitava naquela região, Rubem teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia: Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel: José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel: Dan e Naftali. Os filhos com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Esses, portanto, foram os filhos de Jacó nascidos em Padã-Arã. A morte de Isaac, no versículo 27 a 29. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaac, em Manre, próximo a Kiriat-Arba, também chamada de Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram do seu acampamento. Um capítulo importante, irmãos, porque fala sobre alguns elementos históricos, né? A volta de Jacó para Betel, a narrativa sobre a morte da mulher amada de Jacó, que era Raquel, o relato dos filhos de Jacó e a própria morte de Isaac. Então, nós temos algumas informações importantes nesse capítulo, mais do ponto de vista historiográfico. Eu tenho duas notas de rodapé da BKJ. Deborah, ou Débora, foi amada de Rebeca e morreu depois de muitos anos de serviço fiel e dedicado. Versículo 24 a 59. Esse capítulo 24, né? Esse grande e conhecido carvalho sagrado, verso 4, também é mencionado em 1 Samuel, capítulo 10, verso 3, com o nome de Carvalho de Tabor. Esse evento notável serve de apogeu para o ciclo Isaac-Jacó. Como Jacó estava de volta à casa de Deus, Betel, lugar onde o Senhor iniciara seu relacionamento com ele, Deus confirmou esse filho escolhido de Isaque as promessas da aliança estabelecida com Abraão. Você também pode confirmar no capítulo 17, verso 1 a 8, no 28, verso 3. As palavras de Elohim, Deus, reverberam as bênçãos invocadas sobre a humanidade, capítulo 1, verso 28, e renovadas logo depois do dilúvio a Noé e seus filhos, no capítulo 9, de 1 a 7, citando os dois textos em Gênesis. Agora, a grande bênção divina sobre toda a espécie humana segue seu caminho, passando por Jacó e sua descendência. Capítulo 42, verso 27. E esse próximo é diferente. O livro do Êxodo, capítulo 1, verso 7. Então, são informações que podem colaborar com aqueles que desejam um conhecimento um pouco mais amplo, com mais detalhes acerca dos relatos que estão no texto. Eu concluo, irmãos, com a seguinte proposição. Aparição de Deus, bênção de Deus, promessa, arrependimento e mudança de vida marcam o capítulo 35. O Senhor apareceu a Jacó e disse para que fizesse um altar em Betel, agradecendo pelo encontro abençoado com Esaú. Jacó obedeceu e orientou toda a família no sentido de jogar fora todos os deuses estranhos e purificarem suas vidas. Você ainda percebe dois detalhes muito importantes. Ainda entre a família e os servos de Jacó, havia os chamados deuses familiares. Muitas pessoas guardavam esses deuses, não era só Raquel quem tinha feito isso. Muitas pessoas guardavam amuletos, pequenos deuses. A presença do paganismo ainda era notória. Embora a aliança viesse se firmando desde Abraão, Isaque e agora Jacó, que passou a chamar-se Israel, a influência dos outros povos ainda estava presente e não estava totalmente erradicada do meio da história dos patriarcas. Um outro detalhe importante é que eles tinham que jogar tudo fora e purificar as suas vestes. Eu já disse em outra ministração, mas repito agora, muitas vezes vestes na Bíblia representam, são um símbolo de vida. Purificar as vestes, trocar as vestes, significa trocar o modo de viver, mudar o modo de viver. É uma forma de expressar esse conteúdo. Troque suas vestes, ou seja, troque o seu modo de viver. Jacó reafirma a aliança com Deus, dando prosseguimento à história de Abraão e Isaac. A renovação da aliança veio acompanhada de renúncia concreta dos deuses que nada são. O arrependimento se fez mostrar pela mudança de comportamento. Aí sim, as vestes foram trocadas. Jacó enterrou todos os deuses estranhos que a família possuía, também brincos consagrados a ídolos. A presença de Deus era tamanha sobre a vida de Jacó. A vida era marcada por muitas bênçãos, sua família também. como na mensagem que recebemos do irmão Franz, que ninguém ousava perseguir os filhos de Jacó. Os povos ao redor ficaram com medo, aterrorizados. Jacó chegou à luz, chamada Betel, e fez o que o Senhor lhe ordenara. O Senhor apareceu mais uma vez para Jacó e o abençoou, reafirmando que seu nome não era mais Jacó. A partir de agora, não era mais enganador, e sim Israel. Aqui você deve fazer uma delimitação. Aqui você deve estabelecer um marco na sua leitura. A partir desse instante, o nome é Israel. Abraão, Isaque e Israel, que era o príncipe de Deus. Aquele que lutou com Deus, aquele que o agarrou até que o Senhor transformasse por completo a sua vida. O Senhor confirmou o que havia dito a Abraão e Isaque, prometendo que seu servo seria fecundo, dando continuidade ao povo que foi escolhido para andar firme nas promessas. Prometeu também a terra para sua descendência. Jacó ergueu um altar onde Deus falou com ele e consagrou, chamando o lugar Betel, que significa casa de Deus. Partindo de Betel, Raquel deu à luz a mais um filho, mas o parto lhe foi muito difícil e Raquel morreu nesse parto. E o filho que ela gerou foi o 12º de Jacó. O menino recebeu o nome do pai. O menino recebeu o nome de Benjamim por parte do seu pai, Jacó. Ela tinha dado um outro nome, por causa da sua aflição, mas Jacó, o consagrou ao Senhor com o nome de Benjamim. Raquel foi ouvida em sua oração e deu à luz a mais um filho. A dor e a morte de Raquel, bem como o nome que disse durante as dores, Benoni, já pareciam que significavam os momentos finais, difíceis, que o futuro reservava para os filhos de Israel. Jacó levantou uma coluna em homenagem a Raquel e colocou sobre a sepultura de Raquel uma estrela. Enquanto Jacó estava naquela terra, Belém, Rubem, seu filho mais velho, pecou ao deitar-se com Bila, uma concubina do pai, que era concubina do próprio Israel, e jamais poderia ter cometido esse pecado. Rubem acabou perdendo a autoridade de vida por causa desse pecado, e mesmo sendo primogênito, viu seus irmãos perderem o respeito pela sua posição. Isso vai ficar mais claro no episódio de José, onde a sua palavra não foi muito relevante na situação. Isaque, pai de Jacó, viveu 180 anos e foi sepultado por seus dois filhos, Esaú e Jacó. O momento mais importante, irmãos, nesse capítulo ocorre quando o Senhor aparece para Jacó. Nesta aparição, Deus reafirma a bênção e as promessas feitas a Abraão e a Isaque. Israel é quem dá prosseguimento à aliança com Deus e com seu povo. Israel é considerado o terceiro patriarca na linha sucessória de Abraão, depois Isaque e depois Israel. A partir de Israel, temos a gênese não só de uma família, mas da história de um povo que foi escolhido por Deus para fazer transmitir a sua mensagem a todas as nações. A partir de Israel, temos a gênese da história do povo de Israel, do povo chamado de Israel. Povo que se multiplicou a partir dos seus 12 filhos, os 12 filhos de Israel, foram então chamados 12 tribos de Israel e se organizaram. Isso é um elemento a mais para você buscar a pesquisa posteriormente. Eles se organizaram a partir de um esquema tribal mesmo, diferente de outras nações daquele período ali nas proximidades, as 12 tribos de Israel. Em resposta à aparição, à bênção, à promessa do Senhor, Israel e sua família renunciaram totalmente a outros deuses e consagraram suas vidas a Deus. A minha oração nessa tarde é que, em resposta à presença do Espírito Santo em nós e à manifestação de Deus em nossas vidas, as suas bênçãos, o cumprimento de todas as promessas, tenha como resposta de cada um de nós, da nossa família, a renúncia total a qualquer outro Deus. Mas, pastor, eu já vou na igreja, não tenho outros deuses. Meu irmão, quero só lembrá-lo que tudo que ocupar qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupar o primeiro lugar na sua vida, esse se tornou um Deus. Um Deus vão, nada é, mas Deus não se agrada disso, isso não traz bênção para você. Outro dia eu disse para um grupo de amigos e quero repetir para você agora: não é por causa de vaidade que Deus quer ser o primeiro, senão ele não seria Deus. Não é uma questão de envaidecimento, é que quando alguém não tem Deus em primeiro lugar, ele acaba tropeçando na sua própria ignomínia, no seu próprio pecado. Então, Deus não quer que nós tenhamos nada ou ninguém em primeiro lugar para que nós sejamos abençoados totalmente. Não é vaidade de Deus, é desejo dele de que os seus filhos sejam abençoados e, para tanto, precisamos colocá-lo no lugar que é devido, em primeiro lugar. Então, em resposta à aparição do Senhor em nossas vidas e relatada na Sagrada Escritura, as bênçãos também relatadas e vistas diariamente através da vida que se renova em nós, das promessas do Senhor que se cumprem em nossas vidas, nós, como enxertados em Israel, e as nossas famílias, devemos renunciar totalmente a colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa em primeiro lugar em nossas vidas, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, renunciando a qualquer tipo de deuses, de qualquer tipo de espécie, que nada são, e atribuindo ao Senhor o primeiro lugar, porque se ele não for o primeiro, não há mais nada. Há uma linda canção do Quarteto Arautos do Rei que fala sobre isso. Se ele não for o primeiro, não há mais nada. Que nós renunciemos totalmente a essa ação descabida de colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar, e que nós consagremos as nossas vidas a Deus totalmente. E aí, como éramos figueira brava, mas fomos enxertados na videira, fomos enxertados no povo de Deus, como uma nova parte dessa história. Por que nova parte? Porque não estávamos lá. E se não estávamos lá e passamos a estar, logo é uma nova parte que foi enxertada. E depois do enxerto, nos constituímos uma só. Então, que nós consagremos totalmente a nossa vida a Deus e dediquemos a Ele o melhor da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos ministérios. Tudo, na verdade, Deus nos emprestou. E em devolução a esse empréstimo, que consagremos o melhor de nossas vidas, dando prosseguimento a essa linda história que tem como patriarcas originais Abraão, Isaque e Israel. Amanhã, irmãos, nós, amanhã ou domingo, se Deus nos permitir, nós voltaremos à questão do estudo sobre liderança, em particular sobre resiliência. E pode ser muito importante para você em todas as áreas. Resiliência não é uma questão, primeiro é um termo físico, não é uma questão de propriedade da igreja. Mas esse conceito para um líder, seja um líder estudantil, seja um líder empresarial, seja um líder no seu, nas suas atividades familiares, seja um líder na igreja, que é o nosso foco principal, mas é muito importante que você se aproprie desses conceitos. Que Deus o abençoe grandemente e que, dando prosseguimento a Abraão, Isaque e Israel, nós sejamos totalmente adoradores e parte desse povo que deve adorar eternamente ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.